sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar, sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, não desista de mim. Dá-me forças pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Deus, não desista de mim. Dá-me forças pra continuar. Perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Desistir de mim.